Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Nós somos os Críticos de Coisa Nenhuma e aqui quem fala é Matheus Dess. Aqui é o Thiago Sepúlveda. Aqui é a Carol. E aqui é o Thiago Viana. E esse é o CCN Indica de número 9, seu podcast quinzenal de dicas de entretenimento. Hoje eu trouxe uma indicação diferente, um pouco diferente pra vocês, né? Fazia tempo que eu não trazia coisa estranha. Então, hoje eu vou indicar, na verdade, não é bem estranho. É porque hoje eu vou indicar um autor de tirinhas, que chama Gus Moraes. Eu já conheci o autor há muito tempo, mas eu tô falando dele agora porque ele acabou de completar uma campanha no Catarse pra lançar o segundo livro dele, que chama Teto, Quadro, Chão. O livro atingiu, né, toda a meta que ele precisava lá, então ele vai lançar... Lá no Catarse tá dizendo que a distribuição vai começar a partir de novembro pra galera do Catarse. Então a partir de dezembro, janeiro, já deve estar à venda aí pras pessoas comuns que não ajudaram lá no Catarse. Caraca, que alternativa, hein, Thiago? Mas eu queria falar dele porque... Assim, como eu disse, eu conheço ele há muito tempo, que ele tem um site, que é gusmoraes.com, onde ele publica a maior parte das tirinhas. Então, assim, eu tenho o primeiro livro dele, que chama Privilégios e Outras Histórias, que é uma coletânea de tirinhas do site. Então ele faz essa parada, que é bem legal. Ele publica no site, você pode ver tudo de graça, você não é obrigado a pagar nada. E aí ele publica livros com histórias do site, mais historinhas extras. E assim, eu comprei porque eu realmente sou fã do cara... Ele fez até uma dedicatória pra mim no livro, eu guardo esse livro com bastante carinho. E eu falo pra vocês entrarem no site, gusmoraes.com, e dar uma olhada. Porque ele não faz tirinhas, assim, de cunho cômico, sabe? Nenhuma das tirinhas dele é pra você rir. São tirinhas bem pesadas mesmo. Tem umas que você sai se sentindo mal, que ele aborda defeitos do ser humano, ele aborda política, ele fala sobre preguiça, acomodação, ele fala sobre gente que não muda nunca, sabe? Os temas são bem pesados. Ele fala sobre problemas da sociedade. Então, assim, o cara desenha e escreve, ele é um conjunto completo. E os desenhos deles também são incríveis e são extremamente tocantes. E é bem pesado, sério. Mas é pesado de um nível bom, sabe? É aquela coisa filosófica que te faz pensar. Então... É por isso que eu falei que a minha dica era meio estranha, porque não tem como eu resumir pra vocês um quadrinho, por exemplo. Pô, não achei estranho, não. Achei muito boa a indicação. Inclusive, eu tô aqui no... Eu entrei no site dele enquanto você tava falando e já vi uma aqui que eu achei do caralho. É um carinha meio que uma balança e ele começa a reclamar, né, da vida dele. E enquanto ele vai reclamando, os balões da fala dele vai caindo na balança e fazendo ele subir, né? Só que, e, tipo, quando ele já tá lá no alto, ao invés dele, sei lá, né, perceber que ele subiu, ele faz, sei lá, reclamar mais e querer meio que pular pra se matar. Achei genial, saca? Achei muito... Outra tirinha, já que assim. O Thiago resumiu uma, eu vou resumir outra aqui que eu gosto muito também, que é a tirinha de um cara que sofre bullying na escola porque ele gosta de Pokémon, sabe? Assim, ele não fala Pokémon em momento nenhum, mas a gente sabe que é Pokémon. Então o cara vai sofrendo bullying e tal, e vão chamando ele de, se eu não me engano, gordo amarelo, fazendo alusão ao Pikachu, sabe? E aí o cara vai sofrendo, e no final ele, tipo, joga água na escola toda e, tipo, mata todo mundo eletrocutado, sabe? Tem umas paradas... Nossa. Bem tá pesado. Meio pesado, né? É bem pesado. Mas todas as tirinhas dele te tiram da zona de conforto e te fazem pensar. Então é por isso que eu acho massa. Esse segundo livro dele, Teto, Quadro, Chão, eu vou comprar com certeza. Porque, como eu disse, eu sou fã do cara. Mas você pode ir lá de graça, sério. Vai lá. O nome dele é Gus Moraes. G-U-S Moraes. O link vai estar aí no post. Faz que nem o Thiago, dá uma olhada que... Se você gosta de conteúdo que é além, você... Acho que você vai curtir. Gus Moraes na sessão aí de dicas alternativas do Thiago Viana. É. Agora a gente vai pegar uma dica aí com outro Thiago, Thiago Sepúlveda. Quem é ele? Essa semana eu vou falar sobre uma série que sempre me recomendaram, mas, assim, eu já ouvi ela, sobre ela em alguns podcasts, outras pessoas já falaram dela pra mim. Só que, assim, eu posso que já deve ter acontecido com vocês também, que é aquilo de que quando eu te recomendo tanto uma coisa, você acaba que não vê por conta de tantas recomendações. Tanto falarem, ah, nossa, esse negócio é tão bom, é tão legal, você devia ver. Enfim, essa semana meu namorado baixou e aí me chamou pra assistir. E eu acabei finalmente assistindo Black Mirror. Aê! O Matheus adora. Eu amo essa série. Você já assistiu? Já assistiu, Thiago? Não, eu nunca vi, não. O Matheus já me recomendou, mas eu passei pelo que você passou aí. Então eu vou falar. Cara, todo dia eu bato na porta do Thiago e falo: o senhor tem um minuto pra eu falar sobre a palavra de Black Mirror? Aí fecha a porta na cara. Eu vou assistir e vou vou falar pra todo mundo que foi você que me indicou, Thiago. E provavelmente ano que vem eu vou indicar pro Matheus. Vai indicar pra mim. Enfim, voltando. Black Mirror é uma série de ficção científica, é meio diferente, porque ela aborda mais o lado do avanço da tecnologia. Assim, geralmente as séries de... séries não, filme, qualquer coisa, né, que aborde ficção científica, às vezes leva para um futuro ou muito distante, ou então uma coisa que destoa muito da nossa realidade, né? E Black Mirror, ela tem uma coisa que é meio especial, porque alguns episódios a gente consegue perceber que seriam possíveis de acontecer atualmente. Mesmo que eles tenham algum tipo de avanço superior, né, da nossa tecnologia, as situações a gente enxerga que ou já acontecem, ou então, sei lá, daqui a 2 anos você vê que isso vai ser possível. E talvez seja por isso que eu fiquei um pouco assustado quando assisti. Assustado e intrigado também. É melhor falar sobre o formato da série. Uma série britânica. São 2 temporadas de 3 episódios. Por incrível que pareça, os episódios são 45 minutos. Eu achei que seria... E tem um episódio perdido aí, né? Que ninguém sabe se é da 2ª temporada ou da 3ª, que é um especial de Natal. Eu vi que era da 3ª, mas eu nem assisti não. Porque especial de Natal eu achei meio... Caralho, é bom pra porra, velho. É um dos melhores de todos. Caraca, que droga, velho. Agora eu vou ter que assistir. E é com o John Hamm, que faz o Don Draper lá do Mad Men. Mas enfim, 3 episódios. E é engraçado porque geralmente séries britânicas que têm poucos episódios, né? Igual o Sherlock, são episódios de mais ou menos 1h30, que parecem até com filmes, né? Só que a série, ela tem esses episódios curtos que funcionam bem pra caramba, porque não ficam cansativos e contam a história, assim, em um tempo que você entende, né, o recado e, sei lá, gosta no final. Daí e cada episódio é uma história totalmente diferente, né? Não tem uma cronologia. São meio que contos, né? Como se fossem histórias paralelas, não na mesma faixa de tempo. Primeiro episódio da 1ª temporada, por exemplo, que ele poderia acontecer hoje, né, com a nossa tecnologia atual. Já o segundo é uma coisa, aquele tipo de ficção científica mais avançada e tal, que é tudo muito megalomaníaco e tudo muito, muito esquisito. Só que, da mesma forma, os 2 episódios têm um recado que vai no fundo do teu coração, assim, saca? Sim, e aí tem o negócio de ser o Black Mirror, né? Porque a série, todos os episódios tem um negócio de refletir o lado negro da sociedade, né? Ah, isso. Pois é. E aí que mexendo, né, com esse negócio da sociedade, sempre tem a tecnologia do lado, né? Seja com aplicativo ou então com a forma, né, como o assunto fica viral. Assim, por exemplo, né, hoje em dia a gente tem muito esse problema dos memes, né? Que uma parada acontece, sei lá, de manhã e quando é de noite já tá todo mundo falando sobre, e se você não tomar cuidado, fica chato rápido. Eles abordam sobre isso, só que de um jeito que olha só que merda que seria se isso fosse, sei lá, um atentado terrorista na internet. Thiago, fala só uma sinopse aí do teu episódio favorito, assim, pro pessoal ter uma noção, assim, da... Isso é muito difícil, porque eu gostei de todos. Eu ouvi falar que o episódio favorito da internet é o segundo da 2ª temporada. É o que tem a... Como é que eu posso falar sem... Que as pessoas ficam seguindo uma menina meio que gravando ela. Tipo, uma menina que acorda sem saber lembrar quem ela é. Caraca, esse episódio é muito louco, maluco. Ele é muito louco. Pois é, parece que é um consenso da internet de que esse é o melhor episódio. Mas, então, respondendo a sua pergunta, Matheus, o meu episódio favorito, ele é o primeiro episódio da 2ª temporada, que ele é meio que uma comédia romântica. Tem esse casal e o carinha morre. Daí que a mulher dele usa esse aplicativo que eu tinha dito pra meio que voltar a conversar com ele, falar com ele, que ela não superou a perda, né? E aí que vai acontecendo outras coisas durante o episódio, só que só o fato, né, de ter essa tecnologia eu achei intrigante, porque, como eu ia dizendo, né, dá pra, se amanhã surgir alguma coisa assim, dá pra acontecer de verdade, saca? Não tão high-tech que nem na série, mas é possível. Isso que eu acho legal, assim, né? E ao mesmo tempo assustador. Mas é isso aí, ó. Black Mirror, se já recomendaram pra alguém que tá ouvindo, pode assistir, porque realmente vale a pena. É meio chato e tal, quando falam muito de alguma coisa. Fico martelando, falando o quão bom é e etc. Mas se a pessoa conseguir deixar de lado, né, e assistir só pra, sei lá, por puro entretenimento, ela vai aproveitar bastante. Eu acho possível que mais pessoas assistam no futuro próximo, porque uns dias atrás a internet parou porque a Netflix pegou os direitos e vai produzir mais alguns episódios aí. Ah, acho que acho que eles vão produzir 13 episódios de Black Mirror. Isso, 13. Caraca. Nossa, 13 confirma. Mas... Eles cancelaram a série? Cara, é porque Black Mirror é muito limbo, assim. A gente não... Eu nunca fiz ideia do que tava acontecendo. Porque quando eu peguei, já tinha acabado as duas temporadas. E aí, um dia saiu um episódio especial de Natal, que foi foda, e nunca mais teve temporada. E não tinha previsão, e aí saiu esse negócio agora. Um custo caro, né, de produção. Porque esses episódios são muito bem produzidos. Se você... E tem um roteiro foda pra caralho também, né, cara? Demais. E tipo assim, se você não, sei lá, parar pra refletir, né, você vai ter a impressão que você tá assistindo um filme, sei lá. Mesmo pelo tempo curto, né, por ser 45 minutos, a história é tão bem te amarra de um jeito tão, tão incrível que parece que você tá assistindo um filme, sei lá. E a produção é boa também. Excelente. Mas é isso aí. Então é isso aí, Black Mirror. Agora a gente vai acordar a Carolina pra ver o que ela tem pra falar pra gente essa semana. Ou essa quinzena. Então, essa quinzena. Então, gente, a minha dica de hoje tem muito a ver com o dia que esse podcast saiu. E se tudo der certo, vai sair no dia 21 de outubro de 2015. Tomara que dê certo, se não der certo, é a culpa do Matheus. E beleza. Hoje é um dia muito especial pros fãs dessa saga de filmes, essa trilogia de filmes, que é De Volta para o Futuro. Que nesse dia, em especial, é o dia que o McFly vai pro futuro. Então nós estamos no futuro. Genial. Inclusive nós mesmos, né? Se a gente estiver escutando esse podcast no futuro, nós quatro, a gente pode mandar um oi agora pro nosso eu do futuro. Oi, Thiago do futuro. Sim. Oi, desculpa. E o pior é que eu vou ser o Matheus do futuro, mas eu vou ser o Matheus de transição de agora pro futuro, porque eu que vou editar, né? Que loucura. E vai ser o do passado, que você vai estar ouvindo no futuro quando esse podcast sair. Caralho. Agora só falta a gente pegar um carro e ir pra 1955. Pena que a gente ainda precisa de estradas, né? Mas então, a dica de hoje é De Volta para o Futuro, a trilogia inteira, mas eu tô falando especialmente do primeiro filme, que é... tem um rapazinho, um homenzinho, o Marty McFly, e ele é muito amigo de um cientista que tem uma máquina do tempo. Ele constrói uma máquina do tempo com um carro, que é o DeLorean, e eles viajam pra 1955, e nisso que eles vão pra 1955, que é 30 anos antes do que o filme tá. Do ano que o filme se passa, o McFly atrapalha o relacionamento dos pais. E aí ele não existe mais. Então ele tem que juntar os pais pra ele poder voltar a existir. É, ele passa a ter perigo de não existir, né? No futuro isso. Dele. E aí é isso, o filme fala sobre isso. E a gente acompanha ele tentando juntar os pais. E os problemas dele ir pro passado. E tem umas cenas muito, muito legais. Você descobre de onde veio a música de Johnny B. Goode. Muito importante. E é um filme muito bom, ele é muito bem feito. Ele é de 85. E é um filme que a gente assiste e não fica achando que ele é tosco. Então isso é muito especial. Cara, isso é verdade, ele é de 85. Eu assisti ele no especial do Cinemark desse ano, que rolou. E cara, foi genial, eu assisti com um amigo que nunca tinha assistido na vida, sabe? Um perdido. Nossa. Que nunca eu tinha também assistido assisti na vida. Com amigos. E aí ele assistiu, ele vibrou e pirou e a cabeça dele explodiu como se fosse um filme de agora, sabe? Então é muito bom isso, o filme não é datado e é super divertido. Se você assiste com criança e a criança gosta, se você assiste com seus avós, seus avós vão gostar. Você pode assistir qualquer horário. É muito bom de assistir. É muito bacana de ver com a família, ver com os amigos. É um filme muito legal. Ele é muito divertido. E eu reassisti ele há pouco tempo na Netflix. Será que tem lá? Bingo. Tem só o 2 e o 3, que bizarro. Mas tinha o 1, 2 e o 3, que eu assisti um. É, eu assisti o 1, 2 e 3. Os contratos vão vencendo, aí eles vão tirando. É. Mas o 2 também é muito bom, gente. Se vocês quiserem assistir o 2, também é muito legal. Mas o 1 é muito melhor, né? Não sei, eu gosto muito do 2, porque no 2 é quando ele vai pro futuro. Futuro, realmente futuro, pro futuro. Que é o ano de 2015. Então, você vê aqui, você fica, cara, que loucura, como era 2015 pra quem era de 85. Que droga, cadê nossos skates voadores? Sim, a garrafa... E a gente ainda precisa de estradas, né? É um filme muito legal, a trilogia inteira é muito legal. Eu gosto, inclusive, do terceiro filme, que muita gente detesta. Pô, eu também gosto. Eu gosto muito, ele se passa no Velho Oeste. E aí você vê o McFly com chapéu de cowboys, sabe? Muito legal. É muito legal, é uma trilogia que conquista um lugarzinho no coração de todo mundo que assiste, de verdade. É uma trilogia que... uma trilogia não, é um tema que poderia voltar também, né? Imagina se eles fizessem um filme atual, assim. Porque tem muita coisa que dá pra explorar ainda, né? Tipo assim, ele foi pra época dos cowboys, mas ele pode ir pra época dos samurais. Isso é muito perigoso. Eu também acho bem perigoso mexer com coisas assim. São forças é perigoso, que a gente não pode mexer. É perigoso, mas eu acho que eles não exploraram muito bem. Tem as coisas que até... Eu achei super bem explorado, assim, talvez nem tivesse a necessidade do terceiro filme se passar no Velho Oeste e tal, porque tá tudo muito fechadinho já, sabe? Mas eu entendo que precisa de um encerramento, e o encerramento da trilogia é muito bom. Então você acaba gostando muito do terceiro filme também. Mas, de verdade, pra mim tá tudo muito fechado, e se tivesse mais alguma coisa ali, eu tivesse De Volta pro Futuro 4, a vontade de chorar ia ser grande. Não, realmente, eu acho que não iria precisar de um filme, mas uma série, quem sabe, né? Essa moda aí atual de fazer série com filme. Sim. Mas pra comemorar, eu acho que valia mais a pena fazer uma animação, sabe, revisitando o filme já, do que realmente fazer uma sequência. Pra comemorar o ano que o McFly chegou e tal, que é uma... Tá todo mundo esperando isso desde lá atrás. Seria muito interessante mesmo eles fazerem alguma coisa pra revisitar a mesma série. Mas... Como carros voadores? Não, isso todo mundo fazendo, né? Todas as empresas estão fazendo objetos especiais. A Pepsi lançou a garrafa especial. A Nike lançou o tênis. Tem um monte de empresas tentando fazer o skate voador. Então a gente... Isso é o futuro. Tá todo mundo indo pro futuro. Fiquem com essa aí, então, com a dica da Carolina aí. Pra vocês que estão no futuro, ouçam, né? A gente falando aqui do nosso humilde passado. E digam pra gente aí se tem estradas onde vocês estão. Se vocês precisam de estradas. Tá, agora a gente vai lá com o Matheus do presente. Pra vocês escutarem no futuro, o Matheus do passado. Fugiu a cabeça de todo mundo agora. Então, a minha dica, ela é do passado também. Mas ela é muito do presente e fala sobre o futuro. A minha dica é o quadrinho Lex Luthor, Homem de Aço, que é escrito pelo Brian Azzarello e desenhado pelo Lee Bermejo. A gente já falou sobre o Azzarello no CC Indica número 5, que a Carolina indicou a Mulher Maravilha, lá dos 952, que também foi escrito por ele. E eu fiquei de falar sobre essa HQ também nesse mesmo episódio, que foi quando eu dei a dica lá do All-Star Superman, né, do Superman Grande Desastre, e falei que nessa história do Superman eu achava que o Lex Luthor era muito subaproveitado, né, que ele era muito mais do que aquilo, e tá aqui nas minhas mãos a prova cabal de que é Lex Luthor Homem de Aço. O que que o Brian Azzarello fez? Ele conta uma história do universo do Superman, né, que é lá em Metrópolis e tudo mais, só que ele conta essa história pelo ponto de vista do Lex Luthor. Então o Lex Luthor é tanto o protagonista quanto o personagem principal, e aí a gente vai entendendo assim, as motivações, por que que ele odeia o Superman, qual que é a relação dele com aquela cidade assim, e com a própria humanidade, porque o negócio do Lex Luthor, eu tenho até medo de estragar assim, a experiência, mas isso já é de outras histórias também, é de que o Lex Luthor odeia o Super-Homem por ele ser o impossível assim, né? Ele é uma criatura super poderosa, muito além do que o ser humano pode fazer, e a qualquer minuto, se ele quiser, ele pode virar um ditador do planeta Terra, como a gente já viu ele fazendo, inclusive, né? E daí que acontece essa história do Lex Luthor Homem de Aço, e o traço do Lee Bermejo, tanto o roteiro do Brian Azzarello quanto o traço do Lee Bermejo são geniais, cara. Ele tem um negócio muito maluco, que é de, assim, como a gente vê a história pelos olhos do Lex Luthor, toda vez que o Super-Homem aparece, ele aparece assim, com traços muito rústicos, ele aparece com cara de psicopata, assim, menino com os olhos vermelhos, pronto pra atirar o raio laser, sabe? É, cara, é muito maluco. E aí o Lex Luthor fica falando o tempo todo de esperança, assim, ele é meio doido. E aí, cara, é uma história que se desenvolve de um jeito muito, muito maluco, assim, mas muito linear também. É muito maluco porque tem muita coisa inesperada, assim. O Lex Luthor se junta com o Batman e tudo mais, e com o Bruce Wayne, inclusive, também. E esse é o roteiro definitivo que eu queria pro Batman vs Superman, que vai sair aí no ano de 2016. E, mas, né, Lex Luthor, Homem de Aço. Leiam, é excelente, é o Lex Luthor de um jeito que eu nunca tinha visto antes, assim, mesmo seguindo uma linha que já foi criada pro Lex Luthor, assim, é um cara, assim, muito diferente do que eu já vi em tudo, assim, sabe? É um cara que vai lá e ajuda a galera e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele é um escroto, que é inescrupuloso e manipula a galera pra empresa dele ficar melhor e mais poderosa e ajudar mais a cidade, sabe? Então ele é um anti-herói perfeito, assim, porque ele é o cara que faz o mal pra fazer o bem, sabe? E, assim, segundo as convicções dele. E você termina a história odiando o Super-Homem, cara. É muito sinistro, é muito bacana. E se vocês gostam de Super-Homem e de histórias em quadrinhos da DC, esteja considerado como obrigatório aí. Genial, é uma história sobre ponto de vista, né? Aquela parada. Exato. Que faz, te leva pra outro ponto de vista e distorce tudo. Eu me amarro nessas coisas. É isso aí, é excelente, cara. Ela foi lançada em 6 partes, se eu não me engano, foi em 5 partes, mas tem um encadernado que compila todas elas. Matheus, se existisse mesmo, digamos, né, se existisse no mundo real, um cara igual o Superman e um cara igual o Luthor, qual deles que você iria ficar do lado? Nessa história eu ficaria do lado do Lex Luthor, cara. Porque faz muito sentido, assim, o que ele fala, sabe? Tanto que é assim que ele consegue se aliar ao Batman e tudo mais. Ele é um homem que aposta na humanidade contra uma criatura extraterrestre que tem os poderes de um deus. E a gente fica dependendo da boa vontade dessa criatura, assim, sabe? No dia que esse cara acordar com o pé esquerdo, a gente tá fudido. E, sei lá, tá aí o Injustice pra provar isso, né? O jogo lá da DC Comics também. Então eu sou Team Lex Luthor nessa história. That's all, folks. Isso é tudo pessoal, não tem mais o que dizer, né? Depois desse tanto de dica aí. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o CCN Indica número 9. Se você curtiu, compartilha. Se alguém compartilhou com você, curte. E em todo caso, faz um comentário aí. Pode ser na própria página do CCN Indica, lá no ccncast.com.br, vai estar lá nos destaques. Ou você pode comentar nas próprias redes sociais. Comenta aí no Facebook, no Twitter, menciona a gente, que a gente fica sempre de olho no feedback que tá rolando. O pessoal tá conversando muito com a gente pelo Twitter, né? É. E é isso, curtam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter, porque a gente tá fazendo muita promoção agora também. Muita promoção, né? A gente fez duas. A gente começou a fazer agora. É, e a gente tem fé que vai aumentar. Exatamente. E as promoções são no estilo chegou, levou. Então, é bom você ficar ligado pra ser um dos primeiros a ficar sabendo e ser um dos primeiros a chegar pra levar também, né? O seu assim que é bom, né? Sem relação. Então a gente tá lá no facebook.com/ccncast, no Twitter a gente tá como @ccncast e no Google Plus, Thiago. No Google Plus a gente tá lá como Críticos de Coisa Nenhuma. E a gente também tá no Spotify com a playlist de todas as músicas que são usadas no Indica. Tem os links pra vocês aí de todas as redes sociais na página. Se você tá ouvindo pelo agregador de podcast, vai lá na página e dá uma olhadinha. E tem os links de tudo que a gente comentou aqui também, então é bacana você visitar o site de vez em quando. E se você tá escutando isso pelo iCast, coloca umas figurinhas aí, né, nas nossas indicações. Ah, se bem que o iCast é só iPhone, mas ele já tá saindo pra Android daqui a pouco. É verdade, fiquem de olho. Então a gente vai ficando por aqui. Um abraço, a gente se vê daqui a 15 dias. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau, gente.